arco-íris. Cada um de nós tem uma cor. Andamos sempre dentro d'água, porque não aguentamos tanto calor. O lago de plástico onde vivemos é um enorme paraíso, e tem tantas diversões que nos fazem perder o juízo.